703, aguarde só mais um momento para a decolagem. Tem o helicóptero da polícia em missão policial, aguarda. Charlie Alfa, dá livre ingresso na 17 até Aerostar. Seria para a coordenação e pouso, aquilo que vai ser. Oi, Salvador, Guardião 02, fora do sol. Guardião 02, decolada 30, controle 199, decimal 8. 30, controle 19, decimal 8, grato 02. Web 76703, informo que vai manter a proa até a restrição, correção, até a coordenação com o controle Salvador. Manter a proa, Web 6703. Livre decolagem, vento 240 graus, 07 nós, Web 6703. Tá iniciando, Web. Tudo bom, vai falar. Quente. É, só de onde que eu tô queira ficar? E estimamos em 10 minutos pousar no heliponto de Ondina. Informaremos de volta ao local de pouso. Gente, na escuta. Tráfego Gol 1785. 1785, boa tarde. Tem já o 340 pro Galeão, aceita? Pode ser, 340, tá ciente da Romeu, Gol 1785. 1785, tá autorizado 340 para o Galeão, pela Epsilon 14 até a posição Toquim, após a Peralfa 317. A pista em uso é a 28, decola com curva à esquerda, saída Gole, Eval, e após Eval voa direto Grátis. O transponder é o 5465, o controle opera em 119, decimal 80, cortesia. Gol 1785 autorizado 340 para o Galeão via Upper Zulu 14 até Toquim, após Upper Alpha 317, decola da 28 com curva esquerda na Gole Eval e após GAT, o transponder é 5465 e o controle 1198, Gol 1785. 1785, correto, só confirmando o ponto em que intercepta Upper Zulu 14 é a posição CRAT, ok? Charlie Romeo Alpha Tango Echo. Tá, chame para o puxo de acionamento. Quem que intercepta o então no, em CRAT chamará para puxo de acionamento o Gol 1785. Correto. Tá 3172, desça via chegada Cari, desça até 4000, ajustado em 1010, questão ajuste 1012, aguardando LS Zulu para pista 28 com os últimos 90 metros impraticáveis. Tá 3172. Cliente na pista, tá 3179, desce para 4000, ajustado no 012, via Cari. Afirmo. 3155, pushback, acionamento, posição 05 com a informação Quebec. Controle 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. 648. Não seria o no 649, não? É, esse mesmo, senhor. Desculpa, tanto tempo chamando 48 que eu esqueci. Faz parte do processo. Contato radar vigilância, sub, mantenha 220, voo no 649. 220, ciente, obrigado. Controle ao guardião 02. A vista já é Ondina? Afirmo, visual já com Ondina, visual com local de pouso, formaremos o regresso 270, guardião 02. Ciente, frequência livre, 02. Jet 6703, chame Recife agora na frequência 1288. 1288-6703, tem alternativa? Achei uma boa viagem. Obrigado. Delta, boa tarde, da gente da Romeu, e confirme o destino. Aqui é com Delta, está pronto para cópia. Aqui é com Delta, está autorizado, Manati, 500 pés, decolando a 197, com curva à direita, após a decolagem, corredor Axé. O transponder 0107 e a frequência do controle 119, decimal 80, torre 118, meia dúzia. Mike Eco Delta, pátio 4, informa PLB. 02 a bordo, para acionamento de táxi, chame torre 108, meia dúzia. Então, bom voo, boa tarde, Mike Eco Delta. Salvador 3, Azul 4, 0, 5, Mike. 649, chame Recife agora, na frequência 1288, câmbio. 1288, obrigado, bom final de semana, senhor. Viaja, meu. To cop, Azul 4056, 65. Ready, to cop, Azul 4065, approve to Campinas, flight level 340 via upper whisk 58. Departure runway 28, and after departure left turn, and goal departure, and Gonza transition, and squawk 5442 and control departure frequency 119.80. Here Campinas, Palavra 340, via upper reach 58. runway departure 8, left turn at 16 cross. Golly Gonza, Golly departure, Gonza transition. Spot code 5442. Salvador approach 119, and Azul 4065. Redirect is correct, Azul 4065, and report red for startup and push gate 09. Roger, Azul 4065. Santa 355, táxi via Juliette, Alfa e próxima Golf, chama a torre 108612, ajuste 1012, tem um bom voo, boa tarde. Santa Juliette, Alfa, 355, na torre de curta, boa tarde. Lima Juliette, Lima, prossiga. Ciente, reporte pronto, Lima Juliette, Lima. Controle Salvador, guardião 02. Entendido o Wishbox, Lima, confirma. Vou chamar o controle, prossiga. O guardião 02, decolou o Janzinho, regressou no Axé, sentido atuado Itapuã. 102, formará livrando o próximo. Escuta, ajuste 1012, guardião 02. 12 graças a Deus. Apoio estacionamento. Gente no meia dúzia, inicia nesse momento, no imediato. Afirmativo, no 785. Autorizado, chame táxi, vamos no 785. Apoio estacionamento, chamará para o táxi no 785. Continue o táxi, próximo a Golf, chama 208-612, tem um bom voo. 786, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, Papa Tango, Foxtrot Lima. Para o controle, prossiga. Papa Tango, Foxtrot Lima. 398. Controle Salvador, o Papa Tango, Xbox Lima. Xbox Lima, é o controle. Na chegada cara e pista 28, com os últimos 90 impraticáveis. Ajuste 1012, aguarde em LS Zulu, pista 28. Na escuta para a saída, o Xbox Lima. Salvador Aparecida, o Xbox Lima. Tá pronto, Aparecida, Xbox Lima. Espera no 55, a linha e decola, pista 28. O vento de 230 graus, 07 nós. A linha decola 28, 31 no 55. controle de Salvador, Guardião 02, visou pessoal sul, já aproximando de Itapuã, visual com campo para Salvador. Gente, Guardião 02, torre agora 118.6, tem um bom pouso. Torre 118.6, graças a Salvador. 118.6, tem um bom pouso. 118.6, grato 02. Sex. Standing by for taxi azul 4065. Esse mantém 030, Whisky Fox Lima. 030, Whisky Fox Lima. Vou aguardar a farol de Itapuã até a visualização da torre. Zero 065, approved taxi until Abin, gate 08. Clear taxi to Abin, gate 08, 04065. Das 46, controle 119.8. Bom voo. 198, boa tarde. Boa. Guardião 02, está autorizado o cruzamento. Só atente a aeronave decolou agora da cabeceira 28. Visual para a aeronave da tanque decolou agora. Está no cruzamento direto para o 402. Afirmativo, Guardião 02, o vento 220 graus 069. 220 graus, 069 graus, 112 é o ajuste, táxi é via Juliette Alfa, a próxima Golf chama a torre em 118.62, igual no 785, obrigado. Está presente proa de Gole, 3155. Prezado no rumo de Gole, 3155. Certo. Point taxi Golf. November 0828, contact the tower 118.60 and altimeter side 1012 and have a good trip. Clear taxi, holding point 1828 via Juliet Alpha at taxi Golf, tower 118.60. Good day for 065. Leste Quebec Kilo, boa tarde, prossiga. Leste Quebec Kilo, decolou de Veracruz para acampamento para Recife, 1100, está com 4 a 9, acionado 0100, desculpa. Suba e mantém nível 100, 1100, reposte nivelado para lançamento, Leste Quebec Kilo. Quando possível, pro Adiel, disco 3155. Confirme o rumo que deseja. Pode aerovia, via, eu disse. Agitão então, 3155. Certo. Atingi 2000, então 3172. Autorizado, final LS, 3172. Autorizado, é portarão estabilizado. Queco Delta, livre da colagem pista 17, vento 220 graus, 05 nós. Aos 49, boa tarde. Boa tarde, bom fugir para todos. Boa tarde, valeu. Obrigado. controle, boa tarde, Gol 5012, informação Romeu. Eco Delta, decolada 50, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Utilizado, TAM 3172. Torre 118.6, TAM 3172. 118.6, TAM 3172, até a hora que dá pouco. Até. Controle Salvador 1, mais Eco Delta. 3155, chame Recife agora na frequência 1288, câmbio. 288, 3155. 3172, livre pouso, pista 28, vento 240 graus, 04 nós. Autorizado pouso na 28, tá 3172. Para informar, reporte livrando a terminal Salvador, Mike, Eco Delta. Portará livrando a terminal, Mike, Eco Delta. 150, autorizado do controle. Controle, boa tarde, com 012. Sete a bordo. Está alternando consciência, autonomia de 5 horas. Cada cara e aguarde LS Zulu, pista 28, com os últimos 90 metros impraticáveis. Gol no 0 no 2. Gente, 8.000, testando via, com feito outro. Oito, Juliette, assistente da informação Romeu. Confirma destino. Gente, corredor forte até 20 milhas. Confirma. Gente, opa, Vitor Juliette, está pronto, cópia. Já foi o Juliette, está autorizado o local. Corrido forte até 2.0 milhas de Salvador. 1.000 pés, decolando da 1.07, com curva à esquerda após a decolagem. Na saída, corredor forte. O transponder 0151 e a frequência do controle 119.80, torre em 118, meia dúzia. Foi do Juliette, cruzamento correto, ajuste 1012, confirmando 02 a bordo, pátio da Bata, e para o acionamento de táxi, chame torre em 118, meia dúzia. Tem um bom voo, boa tarde, Alfa Vitor Juliette. Solo 54, ao livrar 1219 para o táxi, se mantém posição antes da Alfa. Manterá antes da Alfa, TAM 3179, 1219. Pelo que vai ser. Serra, prossiga. TAM 3179, ligando essa escuta. 3172, boa tarde, vai chegar táxi via Alfa Índia, gate 03. Alfa Índia para o 03, 3172. 0 grau, 06, nós. Livre decolagem da 28, Gol 1785. Em condição de manter velocidade pelo menos até Cari? Afirmativo, autorizado 2000 para o ILS Zulu 28, mantendo a velocidade até Cari. 1012, reduza para 2100 nós, desça e mantenha o 050-10012. Confirmando, descendo para 5000, ajustado em 1012. Gono 012, desse mantém 5000, reduza 2109, Gono 012. É, se eu confio na autorização, 012? Desse mantém 5000, reduzindo para 2109, Gono 012. 5310, 012. Salvador Towers, do 4065, ready. Holding point, runway 28. Azul 4065, clear the line up and wait, runway 28. Clear line up and wait, Azul, runway 28, Azul 4065. Uno 785, da colada 856, controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 119.8, gol no 785. Lima, Juliette, Lima, aguarde para a decolagem. Está no pátio 5, aqui em frente do terminal dos Correios. Não tem ainda informação mesmo. 1.600. Então, Oscar Golfo Lima, está no pátio 5, vai decolar da 17. Decolado na saída Gole, vai cruzar 2.000 pés. 1.785, subindo na Gole para o 340 e acione código normal 5465. Ciente, subindo para 340-5465, gol 1785. Juliette Lima, livre da colagem, pista 17, vento 230 graus, 05 nós. Mantém regras de voo visuais, o lançamento no setor de Itaparica, no aeródromo, ao nível 100, é poste passando para IP, aquilo que deve ser. A gente mantém regras de voo visuais, na escuta para regresso, Mike Eco Delta. Tem forma eu estimada aí para pulso na plataforma? Lima Juliette Lima, decolada 858, controle 199, decimal 8, bom voo. Lima Juliette. Controle Lima Juliette Lima. Lima Juliette Lima, prossiga. Está colado na sua escuta. Lima Juliette Lima, suba conforme autorizado. O Lima Juliette Lima, reporte cruzando nível 150. Informe código de transponder estacionado. 4105. Fico código para 5431, subindo para o 340, Lima Juliette Lima. Confirma o código. Você vai confirmar o código por Lima Juliette Lima? 5431, na posição normal. 5431, Lima Juliette Lima. Azul 4064 alinhado na 28. Ciência Azul 4065 para separação de tráfego.